terça-feira, dia 2 do 10, está começando mais um Comunidade Antenada. Meu nome é Milene, sou agente comunitária de saúde da Unidade de Saúde da Família do Engenho do Meio. Ontem, iniciamos o mês de outubro com a campanha do Ministério Outubro Rosa. E hoje, trouxemos a temática sobre o câncer de colo de útero. Estamos aqui com a convidada, Flaviana, enfermeira da Unidade do Engenho do Meio. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos começar parabenizando o idoso pelo seu dia, porque através da Lei 11.433, publicada dia 28 de dezembro de 2006, assinada pelo nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula, foi comemorado e instituído no nosso país, dia 1 de outubro, Dia Nacional da População Idosa. Quem quiser participar com a gente, só mandar uma mensagem para o telefone 99721-5409. Vamos dar um pequeno intervalo e voltar diretamente com a temática do dia. Cascos, cascos, multicoloridos, cérebros, multicoloridos, sintonizam, emitem, longe. Cascos, cascos, cascos, multicoloridos, homens, multicoloridos, andam, sentem, amam, acima, embaixo do mundo. Cascos, caos. Vamos dar início ao nosso bate-papo, né, Flaviana? Com certeza. Pronto, a temática de hoje é o câncer de colo de útero. O que é o câncer de colo de útero? É, o câncer de colo de útero, ele é ocasionado, né, por um vírus chamado HPV, que é causado através de mulheres que iniciaram sua atividade sexual desprotegida, sem uso do preservativo, e que houve essa contaminação por este vírus. Muitas mulheres conhecem essa doença quando é solicitado, né, um procedimento popularmente conhecido como queimagem. Hoje, há mais ou menos 2 anos, foi instituído e garantido pelo Sistema Único de Saúde, a vacina, que é o HPV. Né? A vacina que vai prevenir para nossas próximas gerações não existir mais o câncer de colo uterino na nossa população, nem o câncer de pênis também, porque esse HPV, ele tanto causa o câncer de colo quanto o câncer de pênis. E hoje nós já temos disponível nas nossas unidades de saúde de todo o país a vacina do HPV, que o público são meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Flaviana, qual é a incidência do câncer de colo de útero nas mulheres? Na região Nordeste, nós temos, de cada 100 mil mulheres, 20,47 tem notificado, né, através de informações do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, de 2018, essa informação. De cada 100 mil mulheres, 20,47 é contaminada por esse vírus HPV e desenvolve o câncer de colo uterino. Sim, através desses dados, desse levantamento, podemos dizer que temos um público-alvo para a nossa prevenção, né? Para a solicitação dos exames, para quem é que deve fazer os exames? Quem é o público-alvo? A faixa etária? O público-alvo são mulheres que iniciaram sua vida sexual e que têm entre 25 e 65 anos. As mulheres fora dessa faixa podem fazer o exame? Podem, mas a incidência do câncer nessa faixa etária é mínima. Inclusive, muitas são até contaminadas pelo HPV, porém não desenvolve o câncer no nível que transforma essa doença, né? Que pode, inclusive, matar essas mulheres. Então, devido à baixa incidência na população fora dessa faixa etária, foi instituído como público-alvo a população feminina de 25 a 65 anos de idade. E lembrando que esse câncer de colo é um dos tipos de câncer mais incidente da população brasileira, né? Não considerando o câncer de pele, que é o primeiro caso que incide mais na população. Então, assim, é um câncer que pode ser evitado, principalmente se as mulheres se conscientizar da importância de procurar o serviço de saúde para fazer suas prevenções anuais, não deixar apenas para procurar o serviço no mês de outubro. O mês de outubro foi instituído Outubro Rosa com o objetivo de fazer essa mulher lembrar não é, que precisa procurar o serviço de saúde. Então, existe uma campanha nacional de estímulo à mulher procurar o serviço de saúde para fazer os seus exames periódicos. Porém, em todo ano, existe nas unidades de saúde do país, inclusive a nossa de Engenho do Meio, cotas para realizar não só o exame preventivo de colo uterino, como os demais exames. E como seria a prevenção para... Como é que a mulher podia se prevenir, saber como é que ia se prevenir para o aparecimento desse tipo de doença? Como é que ela só pode se programar? A única forma de prevenir em relação ao câncer de colo uterino é não se contaminar pelo vírus HPV, que é popularmente conhecido como crista de galo, como verruga. Então, para isso, a única forma de prevenção hoje para a população adulta é o uso do preservativo, tanto masculino quanto feminino, que também é distribuído gratuitamente nas unidades de saúde. Para a população adolescente, né, que não iniciou ainda sua vida sexual, existe a vacina, que realmente esta foi o investimento maior, né, das pesquisas realizadas no nosso país, que desenvolveu a vacina, porém o público são pessoas que não iniciaram a vida sexual, né? Que são as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14. Mas hoje a população-alvo, né, que tem o risco de desenvolver esse câncer, que são mulheres de 25 a 65 anos, a prevenção é usar o preservativo e comparecer anualmente no serviço de saúde para realizar a sua citologia, né, seu exame preventivo. E para ir a essa unidade é necessário o quê? É necessário não usar pomadas, que são os cremes vaginais, e nem ter relações sexuais 3 dias antes do exame. Também é importante esperar uma semana após o fluxo menstrual ir embora para procurar o serviço, para que não haja, que não se confunda, né, o resultado desse exame, que não tenha sangue nessa lâmina e o laboratório possa analisar melhor esta lâmina. Lá na unidade de Engenho do Meio, nós temos atendimentos para coletar, né, a citologia, o exame preventivo, também conhecido como Papa Nicolau, terça-feira pela manhã e quinta-feira pela manhã. Livre demanda, né, não precisa pegar senha, só basta chegar de 8 horas na unidade e com certeza as mulheres serão bem acolhidas e bem assistidas. O resultado do exame chega em torno de 45 dias. Onde nós, da Unidade de Engenho do Meio, enviamos um convite através do agente de saúde, comunicando à usuária do SUS que seu exame chegou e está na unidade. Não é? Nessa consulta de retorno, nós damos todas as orientações necessárias para que esta mulher possa realmente conhecer o seu corpo e fazer esta prevenção. Não é? Então, é uma morte evitável, né? Porque as mulheres que não procuram o serviço e, de repente, está com câncer de colo uterino há mais de 3 anos, né, dentro do seu corpo, então o risco de sobrevida, a chance de sobrevida é muito pouca. Mas as mulheres que procuram regularmente o serviço, colhendo seus exames e têm um diagnóstico antecipado dessa doença, com certeza as intervenções que existem, né, disponível no SUS, faz com que esta vida seja preservada e essa mulher possa viver, não é, sua juventude, e chegar também na fase da população idosa, né, que a partir de 60 anos nós já somos considerados idosos, e ter uma vida plena, né, um envelhecimento ativo, que é um dos objetivos da Política Nacional de Saúde do Idoso, né, que a gente consiga envelhecer, mas envelhecer com qualidade, sem doença, e poder realmente passar mais tempo com nossa família, com nossos filhos, livre do câncer de colo uterino. É isso aí, comunidade, é isso aí, mulherada. Vamos ficar atenta, né, na prevenção do câncer de colo de útero, principalmente as mulheres da faixa etária de 25 a 65 anos, né? Procurar as unidades de saúde de referência de vocês para a realização de um exame de citologia ou Papa Nicolau, como bastante conhecido. E eu gostaria de agradecer a Flaviana. Se ela tiver mais alguma coisa para colocar, pode ficar à vontade e colocar. Agradeço, né, a participação de todos. E foco informando que a cada 2 exames realizados de forma consecutiva anualmente e os dois exames estarem com seu resultado negativo, o período de realização desse exame é a cada 3 anos. Então vamos realmente estarmos atentos a esta forma de prevenir a doença, porque com certeza a prevenção vai gerar mais saúde, vida e felicidade, porque é isso que nós, enquanto trabalhadores do SUS e defensores da saúde pública de qualidade, trabalhamos todos os dias para que nossa população tenha sua vida prolongada e essa vida seja realmente com saúde. Bom dia a todos e agradeço a atenção de todos. Até a próxima. Novamente, agradeço a Flaviana, né, por ter tirado as dúvidas, e agradeço aqui ao pessoal da equipe da Rádio Aconchego Milharal FM 88,1. E aí estamos encerrando. 88,5, mudou, porque eu estava olhando ali. E estamos encerrando mais um Comunidade Antenada, né? Até a próxima semana, que aí vai ser outra temática. Quem tiver sugestão de alguma temática que seja, queira ser discutida aqui nesse momento, só é mandar uma mensagem para o número que já foi divulgado, que é o 9972-1549, e deixar lá, que aí a gente vai visualizar e vai ver o que, é que a gente pode fazer sobre essa temática e ter alguns esclarecimentos, tá certo? Muito obrigada, bom dia a todos.